Contagem do 352, correção 5595, com 40 a bordo, 4 horas e 20, alternando Porto Seguro. 100, autorizado, pátio 3, pátio principal, Índia Torre 118, 95, 355, 595. Bom dia, obrigado. 10-0. 10-0, pátio 310. Zul 4207, 2000 pés, autorizado a final. 2000, autorizado, repórterei estabilizado, 4207, habilitado. Mano 260 da Gol, final, torre no 895. 1895. 3198 da TAM, desce a 3000 pés, ajuste no 020. Após ITAP, você vai manter a presente pro até o lote. Ok, teste. Na 3000, mantém a pro após ITAP e a limitada pelo localizador vive. Confirme, já consegue perceber melhor? Agora sim, muito obrigado. Portão Índia, portão número 8, autorização de tráfego São Paulo, comboio Índia 3300. Salvador, tá 3896, livrou na Eco. 3896, Alfa e Juliette com meia dúzia, 3896. No 397. Zul 4207, complete final, chame turno no 8 decimal 95. 118.95, bom domingo, 4207. Salvador, muito Bom dia, o Azul 4207 estabilizado no localizador a 7 milhas da distância. Sente, continua a aproximação e aguarde pista livre, Azul. 4207. Turno 260, no solo aos 37, direito em 29. 219. Trip 5595, vento 1, 60 graus, 109, já claro e autorizado. Autorizado, 5595. Salvador, mas bom dia, 3198. 3198, repórter para o chefe. Azul 4207, pouso autorizado, pista 10, 180 graus, 089. Livre pouso, pista no zero, embaixo travada, 4207. Trip 5595 aos 39, 121 decimal, 120 decimal 8. 120 decimal 8, 35595, tá, retorno de porta. Controle Salvador, muito bom dia, 35595. 5595, sube uma senha 140, saída Coral, vigilância. Saída Coral, senhor, foi pagado da Euleda. Então, para otimizar o seu trajeto, direto Coral, 5595. Maravilha, direto Coral, 35595, obrigado. Salvador, o Azul 4207, livrou na porta. Chama em direção ao Juliette, 4207. Oscar Golf Sierra, vento 150 graus, 109, observando a esteira do TAM, está livre da decolagem. Está livre da decolagem. Direita 219, tá 3, junto ao 98. Desce para o 050, chegada Mari. Chegada Mari para o 050, momento na proa de Mari. Mati, o não estava voando na proa de pagode, não? Ah, estava. Aí o centro mandou, hein? O pagode direto para Mari. Ah, que bom então. Obrigado. Gol no 04, proa de Mari. Desce para o 50. Proa de Mari para o 50. Bom dia, Gono 738, desce ao 060, Maria chegada. 060, 040. Ingressando, portão 10. Ingressando, portão 10, 198. Quebe aquilo, acredito que sejam uma centena pessoas a bordo. Autorizado, a linha de colapso 10. 160 graus, 109, o chinelo 6333. Caminho 147, na Pronto Táxi, nós temos a bordo Uno 06, alternando Natal com 2 horas e 20 de autonomia. Caminho 126, ponto espera, 126, 1208, bom dia. Salvador, Oxené 6333. Oxené 6333, suba ao 360, saída da EL. 6333, anda EL, Oxené 6333. Passando para o Oscar Golf Serra. Oscar Golf Serra, único tráfego reportado do Gillette que é aquilo, na vertical de Veracruz, irá realizar o lançamento paraquedista. Então, entre em contato com o mesmo para a coordenação, 2345. Cidade Quebec, temos um tráfego para executar toque arremetido em Veracruz, é o Oscar Serra, chamando 2345 para conexão com o tráfego após retorno ao Salvador. Torre ao Oxané 6140, ponto espera, pronto a decolagem. Autorizado 6140, autorizada a linha de decolar, 150 graus, 109. Autorizada a linha de decolar, 6140. Que é daquilo, cheque o modo Charlie, não receba a altimetria da aeronave. Vou no 014, 2 mil pés, só ajuste no 020, reporte estabilizado na LS. E para 2 mil pés, reportaremos estabilizado na LS, no 014. Estimativo, 4500. 40 ao 54208. 208-6140. 728, desça para 2 mil pés, ajuste na 020, reposta estabilizada em leve. Seria pro bom no 738, descida 2 mil pés, 1020, não tive nenhum reporte estabilizado no 738. Estimativa no 738. TP 5595, agora 6 milhas para ingressar na terminal Léo, chama o controle em 120, decimal 1. Bom pouso. Controle Salvador, é o Oxa, né? 6140, decolou, vando à esquerda, solicitando o controle de Aracaju. 6140, contato da colagem, Subal 350, saída Fuca, vigilância. Saída Fuca, solicita o controle de Aracaju. Oxa, 6333, chame Recife, em 1251, alternativa 133-25. 6722, bom dia, minha informação vinda, passa, bom dia, 6722, desce ao 050, saída, chegada Mari, proa de Itape. 050, proa de Itape, na chegada Mari, 5722, vai ser. Localizador, eu vou no 014. No 014, complete a aproximação, torre 18-6. 18-95. 18-6, obrigado, bom dia. 118, 95. 95, frequência da torre. Foram 738, a pergunta é, sua proa magnética? Tá mantendo a proa de duna, senhor, na proa 072. Então o radar está com um problema, vamos dar sinal técnico, a proa que receba aqui é 0448. É, não confere, nossa proa é 072. Copiado, repórter estabilizado, gol no 738. Cortará o gol no 738. Oxalém 140, chame o centro Recife em 12085, alternativa 12545. 12545 a secundária, poderia confirmar a primária? Secundária, 12545. Afirmativo, 12545 é a primária, por favor? 12685. 12685, pista 10, 150 graus, 10. Como recebe? No 4 da escuta da torre? Como recebe? Todo autorizado, pista 10. 150 com 12. Passador, né? Estabilizando no localizador, gol no 738. Confere, passador, gol no 738. Complete aproximação, torre em 11895. 1895, gol no 738. Obrigado, senhor. Até daqui a pouco. Objeto 5728, desce para 2000 pés, o ajuste no 020, reporte estabilizado no LS. 2020, reporte estabilizado. 5728, objeto. Gol no 738, 3 milhas para o marcador externo, estabilizado sinal LS X-ray. Gol no 738, continua a aproximação e reporte no externo. Cortará no externo, gol no 738.